of enlightenment, of realization, depends on the strength of the parami. Mesmo na tradição Theravada, to become arahat, you need parami. To become a pratyeka Buddha, para se tornar um arahat, você precisa seguir os paramis. Para se tornar o pratyeka Buddha, você precisa seguir os paramis, mesmo na tradição. To become an arahat, you need a parami. To become a Buddha, para se tornar um Buddha, the parami of pratyeka Buddha is superior to the parami of the disciples. O parami do pratyeka Buddha é superior ao parami dos discípulos. And the perfection of parami is the privilege of the Bodhisattva Buddha. E a perfeição dos paramis é o privilégio do Bodhisattva Buddha. Eu acho que congelou o Bante, gente. Ele caiu, parece que tá, agora de tarde está pior, né, a ligação. Vamos ver se ele vai voltar aqui. A gente tem que cultivar uma das virtudes dos arahants e dos bodhisattvas, que é a paciência, tanto no Theravada quanto no Mahayana. Kanti, para mim. Então, infelizmente, parece que por lá a ligação é bem mais fraca. Estamos aqui cultivando os paramis. Se vocês tiverem alguma dúvida do que foi falado até agora, e eu puder responder, sintam-se à vontade para perguntar. Ô, Ricardo, uma coisa que eu gostaria de entender melhor é a característica fundamental do Mahayana. Essa questão dessa consciência universal que faz com que eles, né, se diferenciem e queiram ter essa conexão com uma consciência maior, né, grupal. Eu queria entender um pouco isso melhor, o que diferencia o Mahayana. Infelizmente, Décio, essa seria uma resposta para um retiro inteiro. Então, o que eu posso fazer é nos mantendo dentro do tema que, do retiro, né, é falar que tem que existem várias tendências dentro do Mahayana. Ele mesmo citou, né, uma delas que está presente no Sutra do Lótus, né, e ele mesmo falou, então, em seguida, que uma outra, e que é diferente dessa, é aquela do Yogacara. Então, nós temos, pelo menos, aqui duas perspectivas diferentes, né, dentro do próprio Mahayana, para não falar do budismo antigo e do Theravada. Então, é muito difícil falar sobre uma perspectiva geral do Mahayana. Só um minuto que ele está me ligando. Será que se ele tirasse a imagem dele, não melhorava a estabilidade um pouquinho do sinal? Talvez a imagem dele sugere uma sobrecarga, né? Talvez ele pudesse fazer com o vídeo dele fechado, quem sabe melhor. Talvez se a gente fechasse a nossa câmera, diminuísse o lag dele também. Talvez ele deixasse e a gente fechasse, não sei. Em outro retiro, acho que a gente fez isso. Pode ser também. O que facilitar, inclusive, aí para o Paulo. Porque o Paulo, o delay entre os dois dificulta a tradução, né? Vejam aí como querem fazer, quando ele voltar eu combino. De onde que o Bante está falando? Acho que da República Tcheca, é isso? Ele está na República Tcheca, mas na verdade ele não está no centro, né? Ele também mora numa região mais montanhosa, mais próximo à Polônia. Então, é uma região montanhosa e ele explicou mais cedo que estava nevando, né? Então a densidade das nuvens fica maior, provavelmente a internet piora bastante. As confusões lá também podem estar atrapalhando também. Pois é, sei lá o que esse povo está aprontando com os satélites deles lá. Para que eles estão usando os satélites, não é mesmo? Bom, gente, se vocês acharem que funciona, podem desligar a câmera que eu esclareço para ele. Então, muito bem. No momento vocês podem ligar o vídeo, né, para não estar falando com quadradinhos pretos, mas está tendo essa tempestade de neve, eles estão tentando reconectar o Zoom, e então quando ele conseguir, aí a gente vê o que faz. Enquanto isso, eu posso continuar, né, respondendo perguntas, e também ele sugeriu que leiam o texto, né? Então, é uma boa, né? Leiam, releiam o texto. Ricardo, você pode De explicar um qualquer pouquinho? forma, então, só para esclarecer, então existem várias tendências dentro do Mahayana, né? Vários tipos de interpretação. E nesse retiro a gente vai centrar, né, focar principalmente nessa perspectiva Yogacara, daí que ele deu essa introdução matinal, e depois passar para essa interpretação de Asanga da técnica de Anapanasati, né? Esse basicamente é o foco desse retiro. Oi, Anne. Não, Ricardo, então, explica um pouquinho o que ele estava começando a falar sobre ele falando que os paramis são diferentes nos três veículos, né? Para os três níveis, não é isso? Do Arahat, do Pratika Buda Anne, e. desculpa, eu estava com o microfone desligado, você tem que repetir tudo de novo, porque eu estava Não, falando tudo com ele e bem. desliguei. Ah, tudo bem. Não, o que ele tinha começado a explicar, ele falando que os três veículos, né, tem o Arahato, o Pratika Buda e o Bodhisattva, né? E ele falou que os paramis são um pouco diferentes para cada um deles. Em que eles diferem? Vocês só me fazem perguntas longas. Isso é algo bem típico do Mahayana, né? Então essa interpretação, ela não é presente, não é exatamente presente dessa forma dentro do budismo antigo e do Theravada. Tem algo semelhante, mas basicamente, então, da perspectiva Mahayana, então você tem um caminho, que é o do Arahant, que é o da né, que atinge a libertação, e que é um caminho individual. Não é bem o caminho individual, porque todos são, mas é um caminho que é baseado em se tornar um discípulo do Buda. E aí, então, aqueles que levam isso adiante se tornam arahants. Pratika Buda é uma categoria especial de alguns poucos seres que se tornam Buda, né, que se tornam iluminados, sem se tornarem discípulos de um Buda. Então, geralmente se traduz como Budas solitários. Mas não é exatamente, não é uma boa tradução, né? Mas é no sentido de que é solitários, no sentido de que eles chegam ao caminho da iluminação sem terem entrado em contato com a tradição de um Buda. E o Buda completo é aquele, como Shakyamuni, que atinge a iluminação completa. Certo? Então, o Mahayana coloca muita ênfase nesse caminho do Buda completo, e para isso o caminho é chamado de o caminho do Bodhisattva. Bodhisattva é aquele que se dirige a iluminação do Buda completa. É a explicação simples, sem controvérsias. E os paramis, eles são diferentes? A forma de, vamos dizer assim, executar ou se comprometer com os paramis é diferente nos três níveis? Não são exatamente diferentes. Eles continuam existentes. Eles são, assim, em essência, eles são os mesmos. A questão é mais de quantidade ou poder, porque para se iluminar, né, se tornar desperto, você precisa daqueles paramitas numa certa quantidade, né? No entanto, para se tornar um Buda capaz de ensinar multidões, para se tornar, quer dizer, então, digamos, você tem o Buda, né, Shakyamuni, e temos um discípulo do Buda daquela época, vamos dizer Ananda, né? Então, Ananda atinge a iluminação e ele precisa de uma certa quantidade de paramitas, né, de virtudes, né, de qualidades. No entanto, ele atinge o despertar, mas não é a iluminação do próprio Buda, porque a iluminação de Shakyamuni é uma que permite ele ensinar multidões, né? Então, é o mesmo tipo de libertação, mas com um poder diferente, um alcance diferente. Então, para se atingir esse tipo de estado de Buda de Shakyamuni, então, a quantidade, né, e a intensidade, né, de paramita deve ser muito maior, certo? Cultivado por inumeráveis vidas. Então, assim, digamos que para se atingir esse estado de Arahant, a gente poderia fazer a comparação que você precisa de um barco suficiente para atravessar um rio numa tempestade. Tem que ser um barco razoável, né? Agora, para atingir aquele estado de Buda Shakyamuni, né, que é o chamado Sammasambuddha, aí você não vai atravessar um rio numa tempestade, você vai atravessar o próprio, entende, Pacífico durante um furacão. Então, assim, a qualidade do seu barco tem que ser bem melhor. O barco continua tendo as características de ser forte, de resistência, né, de ter um motor, etc, etc, mas tá num nível assim, né, sobe de nível, né? Legal, obrigado. Deu para entender bem. Walter, você quer fazer a pergunta em áudio? Porque como está sendo gravado, então... Uhum. Melhor. Espera aí que eu estou em dois computadores e eu me escuto falando. Eu perguntei se a ideia do nível de desenvolvimento das paramis por Arahat, em comparação com o Buda, existe essa diferença no budismo mais antigo ou é uma ideia só depois do Mahayana? Ou, em outras palavras, se no budismo mais antigo a realização do Arahat é exatamente a mesma que a do Buda? Essa é uma pergunta que é complicada porque envolve vários fatores, né? Então, assim, de um modo resumido, quando o Buda ensina no cânone antigo, ele ensina indicando que o objetivo dos seres humanos deveria ser o estado de Arahant. Ou seja, atingir a libertação em relação ao samsara. Tá? É o despertar. Então, nesse sentido, Arahant e Buda é a mesma coisa, é o mesmo estado. No entanto, desde aquele tempo, existe uma diferença entre o Sama-Sambuddha e o Arahant. Inclusive, o Arahant, em algumas vezes, é chamado de Arahant Buda. Né? E a diferença está no escopo da sabedoria e o fato de ter sido aquele que abre o caminho. Todo mundo que se ilumina dentro da tradição budista, ele não descobriu por si mesmo o caminho, ele está seguindo o caminho descoberto pelo Buda. Né? Então, ele é sempre um discípulo, apesar de ter atingido a libertação. Está claro? Mas, no caso de Shakyamuni, ele abre o caminho. Então, tem uma qualidade especial desse que descobre por si mesmo e abre a tradição. Tá? Então, isso sempre tem e tem no Theravada também. Né? Então, o Theravada não acredita nessa, ou pelo menos não ensina essa ideia, esse conceito do iluminado autodidata. Não, o autodidata tem, o autodidata, o Pratyeka Buda sempre teve, né? Tá presente dentro do Bodhisattva, dentro do Theravada, né? Só que, no caso do Pratyeka Buda, é uma coisa que é independente da tradição, né? Assim, né? Ele cobre aquele... Pratyeka Buda é aquele que faz o caminho quando ele não tem uma tradição do Buda, o ensinamento está ausente. Então, é o caminho para aqueles períodos onde não existe o ensinamento do Buda existente. Então, é um caminho separado, né? Então, basicamente, a possibilidade é essa. A possibilidade é ou o caminho de se tornar um discípulo do Buda, né? e atingir a libertação baseado nesses ensinamentos, ou fazer aquele caminho que é o mais difícil, que é almejar se tornar um Buda supremo. Né? E uma característica que o Mahayana foi surgindo é de dar ênfase nesse segundo. Né? Isso cria vários problemas, várias controvérsias, né? Que geralmente eu dou em aula, né? Mas é o caminho que vai existir essa ênfase. Né? Isso dentro de um Mahayana clássico. Nem todas as escolas Mahayana adotam esse modelo. Tá? Então, por exemplo, o Zen ele não tem esse tipo de modelo do Mahayana clássico. Mas aí teria que entrar em outras explicações. Né? A Terra Pura também não adota esse modelo. Mas digamos, então, que o modelo clássico do Mahayana é esse, né? Mas nem tudo que é Mahayana segue essa classificação. Tá? Portanto, também não tem esse almejar o Sama-Sambuddha. É bastante complicado. Né? Por isso que eu acho assim, sim, dá para ter alguma ideia, mas nesse momento, nesse retiro, o foco é mais a perspectiva da prática, da técnica, né, vindo dessa perspectiva particular do Asanga, né, que é meio que o que dá início a essa perspectiva Yogacara, que é uma das visões do Mahayana. Espero que não tenha confundido ainda mais para vocês. Como ele não está se conectando, então eu sugiro que quem quiser continuar fazendo perguntas, eu estou aqui até às 11, e quem não quiser, sintam-se à vontade para ir lerem o texto, né? É sempre bom ler uma ou duas vezes. Tá? Tem algumas pequenas correçõezinhas que já me foram apontadas, eu devo, assim que puder, lançar uma versão aí 1.1, e sempre quando vocês descobrirem algum erro, pode me mandar, né? A tradução foi meio corrida, por causa da iminência do retiro. Vamos lá, Malu, o que você manda? Vizinha. Então, Ricardo, quando ele fala na tradição de yoga, é aquela tradição indiana? Porque ele sempre... Vai depender do contexto, né? Porque yogachara, como ele explicou, é a prática do yoga. Agora, é claro a que... A prática... A chara significa colocar em prática, né? Colocar em prática, né, o yoga. Então, assim, mas é claro que quando fala yoga chara, é a yoga da perspectiva budista, né? Que envolve muito mais exercícios mentais do que, né, como o que seria chamado de Raja Yoga, do que exercícios físicos, né? Ainda que tenha também. Né? Então, assim, quando ele falar yoga, você vai ter que tentar entender a partir de qual contexto que ele está falando. Hoje ele mencionou muito sobre yoga, com referência a yoga indiana, hindu, né, assim, a tradição indiana em si. Então, ele chega a mencionar isso. Mas outras vezes, quando ele está falando sobre yogachara, o contexto é yoga do ponto de vista do yogachara, né, dessa linha específica dentro do budismo. Né, então, é contextual. Assim. Ok, obrigada. João. Oi, Ricardo, pessoal, bom dia. Ô, Ricardo, minha pergunta está na esteira da Malu. Eu lembro que no curso de budismo crítico, você e o Joaquim exploraram com alguma ênfase essa questão da escola Yogacara, da crítica que ela fez na China, especialmente, né? Só um minuto que eu tenho que atender aqui. Tá bom. Desculpem, a ligação dele, até por telefone, está difícil também, né? Eu estou sugerindo para ele que a gente passe para a próxima sessão, né? E acho que ele não vai conseguir aqui entrar ainda, né? Quem sabe esperando, né, a tempestade passar, né, tem uma melhora. João, desculpa, pode continuar. Obrigado, Ricardo. Então, aí eu lembro que lá no curso de budismo crítico, você e o Joaquim exploraram com alguma ênfase essa questão da escola Yogacara, da crítica na China. Mas eu confesso para você que eu não me lembro muito bem qual que era a característica essencial da escola Yogacara. No que ela... se destaca? Como tudo no budismo, você já deve ter percebido, tudo tem várias tendências, né? Então, tem várias maneiras de interpretação do Yogacara. Só um minuto. Então, assim, existe, é muito difícil, João, falar assim, o que que é de fato Yogacara, né? Porque assim, você tem o que que realmente é o Yogacara dentro da cabeça do Asanga, dentro dos primeiros, né, praticantes do Yogacara, mas você tem o que é o Yogacara para os chineses, dependendo da época. E você tem o Yogacara também dentro da interpretação, por exemplo, tibetana. E aí tem várias interpretações tibetanas, que eles nem sempre se concordam entre si. Certo? E aí depois você tem uma interpretação ocidental do primeiro século, 1800, 1900, né? E do que era escrito sobre o Yogacara em livros ocidentais. Aí chega lá pela década de 80, 90, começa a chegar mais gente contestando as interpretações ocidentais antigas do Yogacara. Tem? Só um minuto. Então, então acontece isso, tá? Então aí hoje você tem outras interpretações mais modernas. Tá? Agora, isso daí não é só do Yogacara, né? Você já deve ter visto que é do budismo, né? Você tem muitas interpretações. Então, assim, a gente tem que manter em mente que cada pessoa que fala sobre Yogacara vai dar a visão que ele tem sobre o que é o Yogacara. Certo? Eu acho que, então, assim, o que a gente vai ouvir do Bhante Dhammadipa, que é um dos grandes especialistas em Yogacara no mundo, né, aquela versão que ele acredita que é o Yogacara original de Asanga. Certo? Agora, claro que, como tudo, pode ter pequenas diferenças com uma outra pessoa, ou se você for ler um livro de 50 anos atrás, pode ter pequenas diferenças. Agora, eu diria que uma característica assim, geral do Yogacara é a ênfase no papel da mente no caminho espiritual. E aí você pode falar, bem, mas isso é o budismo todo, né? Realmente esse é o budismo todo. Uma outra coisa é de que o que você vê do mundo é, na realidade, não o mundo, mas é uma representação do mundo. Tá? Agora, parte das controvérsias que existem em relação ao Yogacara é o seguinte, alguns acreditam que quando você fala que o que você vê do mundo é uma representação do mundo, isso implica, e é isso que se quer, que o Yogacara quer dizer, isso implica que o mundo não existe. O mundo exterior não existe. Ou seja, o mundo, o que a gente acha que é o mundo exterior, é na realidade dentro da gente. É um pouco a ideia de Matrix. Entende? Quer dizer, tudo isso que você está vivendo realmente não existe. Isso daí tá tudo na mente. Ou seja, é tudo mente. Então, essa é uma possibilidade de interpretação. E você tem uma outra que fala que não, que isso não é uma contestação da existência do mundo exterior, mas que o mundo exterior sempre é intermediado pela mente. Tá? Então, assim, já adiantando, as controvérsias que existem giram muito em torno dessa questão. Se existe um mundo lá fora ou se não. Mas, de qualquer forma, o centro disso está nessa ideia de que o mundo ele é percebido via mente. Né? E aí, então, o mundo sendo uma representação que é entrada em contato na mente, então, assim, fica mais claro ainda, que essa é a visão budista, mas isso fica mais claro ainda a importância de você cultivar a mente. Né? Ou seja, essa objetividade do observador em observar o mundo é altamente contestada. Né? E aí, então, a argumentação segue por isso. Não sei se ajudou ou piorou. Maravilha, Ricardo, obrigado. Viu? Agradeceu muito. Maravilha. Ângela, diga lá. Ricardo, para retomar um pouco do que ele estava explicando de manhã, não sei se eu entendi direito, mas primeiro a gente tem que entender a mente, né? Para então iniciar, né, pelo Adhana, que é a aplicação correta da mente pelo Samatha, e chegar no Aloka, que seria iluminação ou a conexão Samatha-Vipassana, que é uma conexão natural. E entre esses dois, teriam cinco passos, né, que aí eu acho que ele vai explicar. Eu acho que esses dois fazem parte do cinco. Eu acho que esses dois fazem parte do cinco. Ah, tá. Seria o primeiro e o último. Então. Acredito que sim, mas eu não consegui pegar exatamente qual o nome do cinco. Então. Mais ou menos isso, então. É mais ou menos cinco. Inicialmente, eu achei que o Adhara fosse o primeiro. Depois eu comecei a achar que o Adhara seria o segundo. Diga lá, Andréia. Parabéns, Andréia. Foi tradução muito boa. Ai, deu umas erratas lá, né? Tem jeito. Então, pelo que eu entendi, justamente, a Dara era a base, era o primeiro, depois tinha a Darsha, que é o espelho, e a Louca. Ele não falou os cinco, eu acredito, que ele não tenha mencionado os cinco ainda. Mas depois chegou num momento que eu achei que ele estava falando. Depois eu vou esclarecer com ele, tá? Então fiquem tranquilos. Me deu a impressão que a base não é a Dara. A Dara seria o que vem depois da base. Ele falou ter a base e depois ele falou que a Dara era a aplicação correta em cima da base. Exato. Aí confundiu, aí eu fiquei meio indeciso. Só. Mas eu vou conferir com ele aí, a gente vai chegar aí. É isso. Só uma informação, ele falou que a antena, a tempestade deve estar forte, então a antena foi danificada. Então a gente vai realmente deixar para, né, para a sessão da tarde e ver se até lá já melhorou. Oi, Ângela. Ah, não, Ângela. Obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado, Edu. Oi. Estava vendo aqui o começo do texto, né? Tem a relação de causas, né? E as dependências do processo de como ocorre nela, por que ocorre a inalação e a exalação, né? E me remonta muito ao Visuddhimagga, né? Do Buda Ghosha. Teria sido a base para o trabalho do Asanga? Olha, os dois são mais ou menos contemporâneos, né? Buda Ghosha e Asanga, né, mais ou menos assim, meio que uma época semelhante. E não sei exatamente assim, quem veio primeiro, vocês podem fazer uma consulta, mas assim, mesmo esse quem vem primeiro também não é muito certo, porque assim, você pode ter intercruzamentos e outras referências. Então, eu acho que é uma boa observação sua, por quê? Porque isso mostra, independentemente se houve influência ou não, mostra que era uma época, esse quinto século, né, foi uma época em que essas questões estavam presentes. Então, você tem essas questões sobre o relacionamento da mente com o mundo, você tem essas questões sendo trabalhadas e, né, pelas tradições abidármicas, pelo Theravada, pelo Yogacara, pelo pessoal do Madhyamaka, assim, pelo pessoal Savastivada, né? Então, assim, é um tema que aí diferentes, né, lugares, autores, tal, estão expressando pequenos detalhes, mas é um tema comum, né? Então, se você comparar, por exemplo, o Visuddhimagga do Buda Ghosh, que é Theravada, com o Abhidharma Kosha do Vasubandhu, que é um Sarvastivada que vai se tornar Yogacara, mas a estrutura dos dois é muito semelhante. Muito semelhante. Inclusive, a divisão de capítulos e tópicos e temas, né? Então, esse tipo de manuais, de categoria, assim, esse quarto, quinto, sexto século é, né? Então, uma boa observação. Obrigado. Parece que não tem mais nenhuma mãozinha, mais alguma mãozinha. Ô, Ricardo, uma perguntinha. Opa, diga. Como a gente pode distinguir samatha e samadhi? Porque às vezes elas parecem referir a uma coisa semelhante, assim. Poderia definir com mais clareza o que é um, o que é outro. Eu posso, mas assim... É possível que vocês encontrem definições diferentes, tá? Do que eu dou. É bem contextual, né? Tem que analisar no contexto que está, porque pode mudar o sentido de samadhi, principalmente, me parece. É. Samatha e Vipassana seria alguma coisa que você alcançaria, enquanto que Samadha é alguma coisa que você faz, né? No entanto, muitas vezes isso é usado de forma oposta. Então, os dois têm o sentido de tranquilização. Né? Então, Samadhi, como sendo... Samadhi tem essa noção de unificação da mente. Seria, assim, um literal, né? Unificar a mente. O que implica uma tranquilização também, tá? Né? Então, você fala, atingir Samadhi. Né? Hoje ele usou muito bem nesse sentido, né? Samadhi, inclusive Samadhi, ele fala que ele falou sobre... Peraí. Ele falou sobre... Samadhi é a forma equilibrada de colocação da mente num objeto, né? Então, nesse sentido, nessa definição primeira que ele deu, Samadhi é alguma coisa que você está fazendo, certo? Quer dizer, você colocar a mente de uma maneira correta no objeto, isso é Samadhi. Mas, numa outra instância, ele vai falar que atingir a sabedoria é estar em Samadhi. Então, aqui já aparece mais Samadhi como sendo o alcançar. Tá? Então, assim, você pode ter essas diferenças. Tá? Foi isso que você perguntou? Samadhi e Samatha, né? É, foi isso que eu perguntei. Samatha, muito frequente você vê sendo usado como sendo aquelas práticas que levam à tranquilização. Enquanto que Vipassana são as práticas que levam ao insight. Era para dizer que Samatha são as práticas que levam a Samadhi, então. Sa, sa, Samatha são as técnicas. Não, a Samatha. They have solved the problem. Oi? Quem falou? Não. Dhammadipa. Ah, ele voltou? Ah, yes, Bhante. So now it's working, so we can do a little bit and continue at 6:30, huh? Okay? Pode ser para vocês? So, we still have 10 minutes, Bhante. What are you proposing? Ten minutes, maybe not worse. So, you want to prolong, make it say half an hour, and then we do at 6:30. Huh? Because we have a. Let us do until 3:30 and then 6:30. Okay. But because we have a lunch time here, and can you hear me? Yes, Bhante, because we have a lunch time here. I think it's better if we keep the time, we keep the schedule, and the voice. Okay, so we do 6:30, huh? 6:30, yes. Okay. Yes, I think it's better. Okay. Ok. Não, então, nós vamos fazer o seguinte, porque tem família, tem almoço, né? As pessoas já estão organizadas. Então, a gente encerra agora e voltamos às 4 e... Às 3:30, eu acho. É 2:30. 14:30. Então, isso. A gente vai para as 12:30. Perfeito? Acho que é melhor. Né? Mas ainda temos aí 6 minutos. O que, que eu estava respondendo? Samatha e Samadhi. Ah, sim. Né? Então, ficou um pouco mais confuso, Walter, para você? Ajudou na confusão? Né? Então, ajudou. Quando eu falei samatha, são práticas que levam à tranquilidade, significa, pelo nome samatha, geralmente se usa, que são técnicas que levam à samatha. Não é as técnicas que são de samatha, mas elas levam à samatha. Ok? Quando a gente chama assim, isso daqui é uma técnica de samatha. Não é que a técnica é chamada de samatha, mas são técnicas que levam a samatha. Samatha é o objetivo. Assim como ter um insight, vipassana, é o objetivo. Então, você não tem técnica de vipassana. Tá? Complicado, né? Mas, por vezes, você tem samadhi como sendo assim, o manter-se em samadhi é também o próprio estado desejável. Né? Uhum. Ok. Oi, Maria Lúcia. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, não sei. Samatha e vipassana são práticas que levam samadhi. Poderia ser assim, não? Samatha é o objetivo da tranquilização mental. Né? Uhum. Insight é o objetivo de insight em relação à realidade. Uhum. Tá? Esses são dois objetivos em si. Já tá bom. Uhum. Cada um tem que ter, né? Então, esses dois, quando juntos, é o objetivo, é o despertar. Que é samadhi. Tá bem. Já entendi. Ou não entendi, mas já está bem. Entendi que é mais complexo. É certo, está bem, obrigada. Por vezes você vai ver Samadhi como o próprio despertar, mas não é assim tão comum. Tá. Despertar é Bodhi, né? Aí é outra palavra. Tá claro, tá claro. Obrigada, Ricardo. Oi, João. Ricardo, pegando carona no Walter e na Maria Lúcia, Anapanasati, em princípio, vou falar em princípio porque na vida real nada funciona muito certinho, né, do jeito que a teoria propõe, ele levaria a gente para Samatha ou para Vipassana? Isso, exatamente. Ah, isso foi uma pergunta? É. Ou os não, dois? Não, você deu uma resposta. Dependendo de como que você procede, a Anapanasati leva a Samatha ou a Vipassana. Ah, ok. Idealmente para os dois. Tá. Né? Beleza, obrigado. Isso se vocês começarem a ver assim com bastante, ler com bastante atenção o texto, vai estar falado lá. Né? Samatha e Vipassana. Né? Anapanasati leva dois. Mas aí vem as confusões das pessoas. A maioria das pessoas hoje, né, ou já durante algum tempo, chamam Anapanasati como uma prática de Samatha. Entende? Então as pessoas acham que você tem que praticar Anapanasati e aí depois parar e mudar para uma prática de Vipassana. Mas isso é um erro. Foi o que eu aprendi lá no... Aprendi não, eu acho que eu aprendi, talvez não tenha sido o que se ensinou, mas nessa minha meditação, aprendi lá no Goenka, e que eu achava que Anapanasati era sinônimo de Samatha. É porque eles usam... as pessoas são complicadas, né, João. E no budismo você tem que desenvolver assim, um ouvido extremamente atento. Eles não chamam de Anapanasati, eles chamam de Anapana. Entende? Então, o que eles chamam de Anapana, aí é para Samatha. E aí, no terceiro dia, eles mudam para Vipassana, que é outra técnica. Mas o que eles chamam de Anapana não é Anapanasati. Entendeu? Agora, para quem escuta, é tudo a mesma coisa, né? Junta tudo. Então, é uma falta de clareza, né, na instrução. E aí, Edu? Uma perguntinha pontual. Eu estou com temor de que eu só estou confundindo mais. Devia ficar só... Tem uma perguntinha simples aqui da tradução mesmo do texto. Okay. Tem um termo usado aqui que é o discernimento. Então, os seres, os deuses são desprovidos de discernimento e assim vai. Esse discernimento seria o que em Pali, exatamente? O que seria o discernimento? Uma boa questão. Eu teria que checar com o original sânscrito. Teve algumas vezes que eu tive alguma dificuldade com a tradução do Alan Wallace. Uhum. E aí eu tive que olhar para o original sânscrito, né? Então eu teria que ver isso, eu não cheguei a ver. Eu diria que, a princípio, discernimento seria como tradução de insight. Portanto, Vipassana. Mas aí eu tenho que ver o contexto. Né? Tem esse problema, né, que cada tradutor ele traduz de uma forma com alguns termos, não existe um padrão dentro do budismo ocidental de tradução de palavras. Então, por vezes tem essa variação aí só mesmo consultando. Se você me falar que página que é, eu dou uma olhada nos textos sânscritos e vejo se eu... Logo no começo do texto mesmo. Ah, tá. Depois eu dou uma olhada, então. Arlindo levantou a mão? Ricardo, o estado de samatha, ele é base para samadhi, né? Na ordem natural das coisas. Eu venho entendendo há anos. Eu estou tentando mostrar a você que assim, existe um pequeno assim, diferença de como... Talvez não seja tão importante, né? Mas foi isso que eu tentei mostrar com essas duas frases do próprio Bunter, né? Onde primeiro ele fala que samadha é a forma equilibrada de colocação da mente no objeto. Então você vê que nisso existe uma ênfase de samadhi como sendo alguma coisa que você faz, né? Que eu acho que é o que na minha opinião me parece o mais apropriado. Samadhi enquanto faculdade, sim, como algo que você exercita. Para chegar lá você deve estar num estado de samatha, né? Não, para chegar lá você usa samadhi. Samadhi é o que exercita. Então, quando ele fala samadhi é a forma dele, né? De colocação da mente no objeto, então, assim, samatha é a forma equilibrada. Quer dizer, você agir equilibradamente em relação ao objeto, isso é o exercício de samadhi. Tá? E aí o estado, né, disso, aí por vezes é chamado de samadhi também. O que eu traria assim, como uma pequena diferença é samadhi deve ser usado como verbo ou como substantivo. Basicamente é isso. Entende? Tá? Certo? Então, por vezes, você vai ver samadhi como substantivo. No yoga, é muito comum samadhi como substantivo. E nessas explicações do Yogacara, né, atingir a sabedoria é estar em samadhi, por exemplo, que foi uma frase falada, então isso tem um samadhi como objetivo. Então, eu quero chegar em samadhi. Né? Mas samadhi enquanto verbo é assim, é o exercício contínuo de samadhi, certo? Que é manter a mente unificada. Talvez não tenha tanta importância, assim, então não fiquem muito presos a essa distinção. Tem que exercitar isso. Né? Tem que exercitar, manter a mente unificada, portanto, não dispersa. Né? Isso que é a coisa importante da história. Ok, pessoal. 11h05. Leiam o texto, aproveitem aí para ler o texto. 12h30 a gente volta. Vamos esperar, né, que esteja melhor agora. Né? Um abraço para todo mundo. Né? Obrigado. Até mais tarde. Até. Boa meditação para nós.